desatrofiadas, palhaços em festa. Esse é o som que você consome. O mic é nossa arma, o rap é bala na testa. Acorda! Ou soma ou some. Esse é o som que você consome. Massa que se conforme sem molestada. Mas não sou marionete que se diverte sendo nada. Mas que merda, Brasil, não tem vergonha na cara. Condução mais eficiente que educação que só atrasa. Minha parte ruim, tá querendo que suas mentes limitadas se limitem a uma morte e união. Minha parte boa, tá dizendo que minha parte má. Dessa vez, ela teve razão. Critique, mas não dança, vomita, mas não canta. São os demônios possuindo as nossas crianças. Ostentação em parcelas, pampers com Nutella. Eu tenho penos retardados que se matam nas telas, competindo um com o outro pra ver quem é mais boy. Esses carros de outro berrante, meus ouvidos até doem. Cê sabia que progresso é só com máquina que funcione? Hip hop é a mesma coisa, ou soma ou some. Mentes atrofiadas, palhaços em festa. Esse é o som que você consome. O mic é nossa arma, o rap é bala na testa. Acorda! Ou soma ou some. Esse é o som que você consome. E pra quem não entendeu, anota o meu aviso. Ninguém aqui rima por uma causa sem motivo. Não sou metido, mas também não sou omisso. Desculpa, mas pra mim o rap ainda é compromisso. Argumentos vazios que defender só conduta. Trocar o rap por dinheiro é coisa de... Sem massagem pro teu erro, pega a tua culpa. Quer respeito? Então pode pedir desculpa. O nosso orgulho é o nosso holofote. Na nossa responsa não cabe fracote. Foda-se o status e todo o seu pacote. Pois o rap não precisa de um rei do camarote. Diferente de você, o rap me fez um homem. Um rapper de fato, não pago de clone. Tem tudo anotado, tem até o meu nome. Então fica bem claro, ou soma ou some. Mentes atrofiadas, palhaços em festa. Esse é o som que você consome. O mic é nossa arma, o rap é bala na testa. Acorda! Ou soma ou some. Você consome. A gente corre junto e somos a soma. Nosso rap dói na alma e na carne inflama. Espanto pela saco, a meta nunca foi a grana. Ela é consequência de um trabalho bem feito na lama. Então some, porque sei quem chega pesadão. Avante vingadores, filhos da revolução. Somos a evolução, não ficamos presos em um tema. Sou vida pra quem quiser escutar. Ó, o esquema é que alguns só entram no rap pra ser pop, nada original, não sei se eu boot comprado no shopping, aperta stop. Agora somos agressivos que se foda, aperto os gatilhos, chego na voadora. Isso aqui é uma guerra, minha caneta é metralhadora. Meu sonho é apenas ser feliz, não quero enganar ninguém, me passa o microfone. Somos Autobot, a gente some, vocês somem. Mentes atrofiadas, palhaços em festa. Esse é o som que você consome. O mic é nossa arma, o rap é bala na testa. Acorda! Ou soma ou some. Esse é o som que você consome. Ou soma ou some. Mentes atrofiadas, palhaços em festa. Esse é o som que você consome. O mic é nossa arma, o rap é bala na testa. Acorda! Você consome. Ou soma ou some. Porque ao conhecer, né, conviver com eles já há um ano, todo final do mês, último do mês, eles fazem esse movimento aqui. Mas muita gente boa, ele incentiva os outros, é muita gente boa, os meninos do rap.